Capítulo 4. Oração essencial a Deus. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. 14º verso. Então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó seu pai, pois é o Senhor quem fala. Isaías 58, verso 9. Nunca deve ser esquecido que Deus Todo-Poderoso comanda esse mundo. Ele não é um Deus ausente. A sua mão está sempre guiando os acontecimentos humanos. Ele está presente em todos os lugares e em todo o tempo. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Ele governa o mundo assim como governa a igreja, por meio da oração. Essa lição precisa ser enfatizada, repetida e reiterada nos ouvidos dos homens de nossa era, sendo reforçada com poder cumulativo na consciência dessa geração, cujos olhos não enxergam as coisas espirituais e cujos ouvidos estão surdos à voz de Deus. Para Deus, nada é mais importante do que a oração ao lidar com a humanidade. No entanto, para o ser humano, orar é igualmente fundamental. A falta de oração reflete uma falha em toda a estrutura da vida. É um fracasso no dever, no serviço e no progresso espiritual. Deus age para ajudar o homem através da oração. Aquele que não ora, portanto, priva-se do auxílio de Deus e o coloca em uma posição onde não pode ajudar. Se há amor por Deus, deve haver oração, fé, esperança, paciência e todas as forças vitais e belas da piedade se tornam fracas e morrem na vida de quem não ora. A vida do crente, sua salvação e as virtudes cristãs só podem existir, florescer e frutificar por meio da oração. Tudo isso e muito mais pode ser dito sobre a necessidade da oração para o desenvolvimento de uma vida piedosa. A oração, porém, abrange uma esfera ainda maior, um dever mais profundo e uma inspiração mais elevada. Ela interessa diretamente a Deus, cujos propósitos e planos se condicionam à oração. Sua vontade e sua glória estão vinculados a ela. Os dias de esplendor e renome de Deus foram sempre os dias de intensa oração. As grandes ações de Deus neste mundo foram condicionadas, sustentadas e moldadas pela oração. Quando a oração é constante, evidente e predominante, ela traz a presença de Deus neste mundo de maneira única. O verdadeiro teste de um autêntico movimento de Deus é a prevalência do espírito de oração. As forças mais poderosas de Deus permeiam uma ação quando as forças mais intensas da oração também estão presentes. O ato de Deus libertar Israel da escravidão no Egito teve seu início na oração. Desde cedo, Deus e a humanidade estabeleceram uma oração como uma das forças graníticas sobre as quais suas ações no mundo deveriam se fundamentar. A súplica de Ana por um filho deu início a um grande movimento de oração em Israel. Mulheres de oração, cujas súplicas são como as de Ana, podem oferecer a causa de Deus, homens como Samuel, realizando mais pela igreja e pelo mundo do que todos os políticos da terra. Homens nascidos da oração dão vida e ímpeto à igreja. Sob a direção de Deus, eles são os sustentadores e ajudadores, tanto da igreja quanto do Estado. Devemos acreditar que o registro divino sobre os fatos relacionados à oração e a Deus foi dado para que fôssemos constantemente lembrados dele, renovados pela fé no cuidado de Deus por sua igreja em todo o mundo e para que tenhamos certeza de que seus propósitos se realizarão. Os planos de Deus para a igreja serão sem dúvida inevitavelmente cumpridos. Esse registro foi nos dado para que compreendamos profundamente que as orações dos santos são um fator essencial, um elemento supremo para o avanço da obra de Deus com eficácia e no tempo certo. Quando a igreja está em condição de oração, a causa de Deus floresce e seu reino triunfa na terra. Mas quando a igreja falha em orar, a causa de Deus enfraquece e o mal de todo tipo prevalece. Em outras palavras, Deus age através das orações do seu povo. E quando esse povo falha nesse aspecto, o declínio e a morte se instalam. Segundo os planos divinos, a prosperidade espiritual vem através do canal de oração. Os santos que oram são os agentes de Deus para dar continuidade à sua obra salvadora e providencial na terra. Quando esses agentes falham, negligenciando a oração, a obra de Deus também se enfraquece. Os intercessores do Altíssimo são sempre precursores da prosperidade espiritual. Os homens da igreja em todas as eras, que mantiveram a igreja para Deus, possuíram em abundância e riqueza o ministério da oração. Os líderes das igrejas que as escrituras revelam como tendo proeminência na oração, podem ter sido destacados em cultura, intelecto e em todas as forças naturais ou humanas, ou talvez tenham sido mais limitados em realizações físicas e dons naturais. No entanto, em cada caso, a oração foi a força central que o sustentou o governo da igreja. Isso ocorre porque Deus estava com eles e atuava por meio dos que faziam, já que a oração sempre nos traz de volta a Deus. Ela reconhece a soberania divina e traz Deus ao mundo para agir, salvar e abençoar. Os agentes mais eficientes na disseminação do conhecimento de Deus, na continuidade de sua obra na terra e na resistência contra as ondas do mal, têm sido os líderes da igreja que oram. Deus depende deles, os emprega e os abençoa. A oração não pode ser considerada uma força secundária neste mundo. Agir assim é afastar a Deus de suas obras e torná-lo secundário. O ministério da oração é uma força abrangente e precisa ser assim para que realmente tenha impacto. A oração é o reconhecimento das necessidades de Deus e o clamor por sua ajuda para supri-las. A importância e o lugar da oração refletem a importância e o lugar de Deus. Colocar a oração em segundo plano é tornar Deus secundário nos assuntos da vida. Substituir a oração por outras forças é afastar Deus e materializar todas as ações. A oração é uma necessidade absoluta para conduzir apropriadamente o trabalho de Deus. Foi dessa forma que ele estabeleceu. Provavelmente, essa foi a principal razão pela qual, na igreja primitiva, quando surgiu a queixa de que algumas viúvas entre os crentes estavam sendo negligenciadas nas distribuições diárias das benesses da igreja, os 12 apóstolos convocaram os discípulos e pediram que escolhessem 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria para assumir aquele trabalho assistencial. Acrescentaram, então, a importante afirmação: mas nós nos dedicamos continuamente à oração e ao ministério da palavra. Perceberam claramente que o sucesso da pregação e o progresso da igreja dependiam da sua dedicação contínua à oração. Deus poderia efetivamente trabalhar através deles na medida em que se entregassem inteiramente à oração. Os apóstolos dependiam tanto da oração quanto qualquer outra pessoa. O ofício sagrado, as atividades da igreja, pode nos envolver e absorver a tal ponto que impede a oração. E quando isso acontece, os resultados negativos sempre se seguem. É melhor permitir que o trabalho fique pendente do que deixar a oração ser negligenciada. Tudo o que afeta a intensidade de nossa oração compromete também o valor do nosso trabalho. Estar muito ocupado para orar não é apenas o sinal de retrocesso espiritual, mas também prejudica o próprio trabalho realizado. Nada é bem feito sem oração, pois sem ela Deus fica de fora. É muito mais fácil sermos seduzidos pelo bom e negligenciarmos o melhor, a ponto de ambos perecerem. Com que facilidade homens e até mesmo líderes em Sião podem ser enganados pelos ardis traiçoeiros de Satanás, que nos leva a reduzir o nosso tempo de oração em prol do trabalho e das obrigações? Como é fácil negligenciar ou encurtar a oração, apenas alegando que temos o ofício da igreja em nossas mãos. Satanás nos desarma com eficácia quando consegue nos manter tão ocupados que deixamos de orar. Entregarmos continuamente à oração e ao ministério da palavra. A versão revisada traz isso como: nós iremos continuar firmemente na oração. A implicação da palavra utilizada aqui significa ser forte, firme, dedicar-se, mantê-la com cuidado constante e fazer um esforço contínuo. Encontramos a mesma palavra em Colossenses 4 e em Romanos 12, verso 12, onde é traduzida como perseverem na oração. Os apóstolos estavam sob a lei da oração, uma lei que reconhece Deus como Deus e depende dele para realizar o que não faria sem a oração. Eles precisavam da oração, assim como todos estavam sob a necessidade da oração. Justo como todos os crentes, em todas as épocas e regiões, era imprescindível que fossem devotos à oração para que seu ministério, a palavra, fosse eficaz. O serviço da pregação tem pouco valor se não estiver em parceria direta com a atividade da oração. A pregação apostólica não pode prosseguir sem uma oração apostólica. Infelizmente, essa verdade simples tem sido facilmente esquecida por aqueles que ministram coisas sagradas. Sem criticar o ministério de qualquer forma, sentimos que é chegado o momento de que alguém declare a seus membros que a pregação efetiva está condicionada à oração eficaz. A pregação que mais prospera é aquela que é sustentada por muita oração. Pode-se afirmar que este é o único tipo de ministério que realmente é bem-sucedido. Deus usa poderosamente o pregador que ora. Ele é o mensageiro escolhido por Deus para o bem, a quem o Espírito Santo se deleita em honrar e eficiente agente de Deus na salvação dos homens e na edificação dos santos. Em Atos 6, versos 1 a 8, temos o registro de como há muito tempo os apóstolos perceberam que estavam perdendo, ou melhor, haviam perdido o poder apostólico porque não conseguiam aliviar-se de certos deveres e assim deveriam dedicar-se mais à oração. Eles convocaram uma reunião porque descobriram, para seu pesar, que eram deficientes em oração. Sem dúvida, mantinham a forma de orar, mas havia sérias deficiências tanto na intensidade quanto na quantidade de tempo que dedicavam a isso. Suas mentes estavam excessivamente preocupadas com as finanças da igreja. Assim como nos dias de hoje, encontramos muitos lugares em que leigos e ministros estão tão ocupados em servir as mesas que se tornam notoriamente deficientes em oração. De fato, nos assuntos atuais da igreja, os homens são considerados religiosos por sua grande contribuição financeira e as pessoas são escolhidas para posições oficiais, porque não porque sejam homens de oração, mas por sua habilidade em gerenciar as finanças da igreja e arrecadar dinheiro. Agora, esses apóstolos, ao refletirem sobre a situação, estavam determinados a deixar de lado os obstáculos relacionados às finanças da igreja e decidiram dedicar-se à oração. Não que essas questões financeiras fossem ignoradas ou relegadas a um segundo plano, mas um leigo comum, cheio de fé e do Espírito Santo, poderia ser encontrado. Ele poderia facilmente lidar com os assuntos administrativos sem afetar a sua religiosidade ou a sua vida de oração. Além disso, isso lhe proporcionaria uma ocupação na igreja, aliviando os apóstolos da carga de trabalho, permitindo que eles orassem mais e, consequentemente, fossem mais abençoados em suas almas e, ao mesmo tempo, realizassem o trabalho para o qual haviam sido chamados de maneira eficaz. Eles perceberam também, pois não haviam se dado conta anteriormente, que estavam tão pressionados pela atenção a questões materiais e a certas preocupações de pessoais que não podiam dedicar à oração o vigor, a intensidade e o tempo que sua natureza e importância demandavam. Assim, sob um olhar crítico sobre nós mesmos, podemos descobrir que coisas legítimas, corretas e louváveis podem, na verdade, ocupar a nossa atenção a tal ponto que a oração seja negligenciada ou, ao menos, receba apenas um tempo escasso. Quão fácil é escapar do quarto de oração! Até mesmo os apóstolos precisavam vigiar-se nesse aspecto. Precisamos ter o mesmo cuidado conosco. Coisas legítimas e corretas podem se tornar erradas quando ocupam o lugar da oração. Aspectos certos em si mesmos podem se tornar problemáticos quando permitimos que tomem conta de nossos corações de maneira desordenada. Não são apenas as coisas pecaminosas que prejudicam a oração. Não são apenas os aspectos questionáveis contra os quais devemos nos precaver. Muitas vezes, são aquelas coisas que são corretas em seus devidos lugares, mas que desviam a nossa atenção da oração e fecham a porta do nosso quarto de oração. Frequentemente acompanhadas pelo apelo de autoconsolo, que diz: estamos muito ocupados para orar. Possivelmente, isso está intimamente relacionado à quebra da oração familiar nessa era, assim como a qualquer outra causa. É nesse ponto que a religião familiar tem decaído, e aqui reside uma das causas do declínio das reuniões de oração. Homens e mulheres estão tão ocupados com coisas legítimas que se esquecem de se doar à oração. Outras atividades recebem prioridade. A oração é deixada de lado ou relegada a um segundo plano. Os negócios vêm em primeiro lugar. Isso não implica que a oração seja considerada secundária, mas que ela é completamente negligenciada. Os apóstolos chegaram a esse ponto, determinados a que nem mesmo os negócios da igreja afetassem seus hábitos de oração. A oração deve vir em primeiro lugar. Assim eles seriam, de fato, os verdadeiros agentes de Deus em seu mundo, através dos quais ele consegue trabalhar efetivamente, pois eram homens de oração, alinhando-se diretamente com seus planos e propósitos, que são de que ele trabalha através de homens de oração. Quando a reclamação chegou aos ouvidos dos apóstolos, eles perceberam que o que estava fazendo não servia completamente aos fins divinos de paz, gratidão e união. Em vez disso, descontentamento, queixas e divisões eram os resultados de suas ações, nas quais havia muito pouco oração envolvida. Assim, a oração foi colocada em destaque. Homens de oração são essenciais para a execução do plano divino de salvação da humanidade. Deus, portanto, estabeleceu a oração como uma ordenação, implicando que os homens devem orar. Assim, esses homens de oração são indispensáveis no mundo. O fato de Deus frequentemente usar as orações de homens justos para cumprir os seus propósitos claramente valida essa afirmação. Não é necessário listar todas as instâncias em que Deus se utilizou das orações de justos para realizar os seus feitos graciosos, pois o tempo e o espaço são limitados para isso. Contudo, podemos citar um ou dois exemplos. No caso do bezerro de ouro, quando Deus propôs destruir os israelitas devido ao grande pecado de idolatria enquanto Moisés recebia a lei, a própria existência de Israel estava em perigo, pois Arão sucumbiu à forte pressão popular de descrença e pecado. Tudo parecia perdido, exceto por Moisés e sua oração. A oração tornou-se mais eficaz e milagrosa em favor de Israel do que a varinha mágica de Arão. Deus estava determinado a destruir Israel e Arão e a sua ira aumentava. Era um momento crítico e temeroso. Porém, a oração serviu como um dique, retendo a desoladora ira dos céus. As mãos de Deus foram detidas pela intercessão de Moisés, o poderoso intercessor. Moisés estava determinado a libertar Israel. Ele se dedicou a um longo e exaustivo esforço de oração durante 40 dias e 40 noites. Em nenhum momento afrouxou seu apego a Deus e nem deixou o seu lugar aos pés do Senhor, nem mesmo para comer. Por nenhum instante moderou suas demandas ou amenizou seu clamor. A existência de Israel estava em jogo. A fúria do Deus Todo-Poderoso precisava ser retida. Israel deveria ser salvo de todos os perigos, e assim foi. Moisés não deixaria Deus sozinho, Portanto, hoje podemos olhar para trás e atribuir o mérito da atual raça judaica à oração de Moisés, séculos atrás. A oração perseverante sempre vence. Deus cede à importunação e à fidelidade. Ele não tem coração para dizer não ao tamanho da oração que Moisés fez. Na verdade, o propósito de Deus de destruir Israel foi alterado pela oração deste homem de Deus. Isso é apenas uma ilustração do quanto uma única oração vale neste mundo e da dependência que temos dela. Quando Daniel, em Babilônia, recusou-se a obedecer ao decreto do rei, que proibia qualquer petição a qualquer deus ou homem por 30 dias, ele fechou os olhos para essa ordem, que o desligaria de sua sala de oração, e não se deixou dissuadir a solicitar a Deus, mesmo diante do medo das consequências. Assim, ele ajoelhou-se sobre seus joelhos 3 vezes por dia e orou como costumava fazer, confiando a Deus as consequências de sua desobediência ao rei. Não havia nada impessoal na oração de Daniel. Cada oração tinha um propósito claro. Era um apelo ao grande Deus, capaz de fazer todas as coisas. Não havia indulgência ou busca por influências subjetivas ou reflexas. Diante do terrível decreto que o afastaria do seu lugar e poderia levá-lo ao covil de leões, ele ajoelhou-se sobre seu joelho 3 vezes por dia e agradeceu a Deus como fazia anteriormente. O resultado gracioso foi que a oração impôs suas mãos sobre um poderoso braço que se interpunha entre Daniel e o violento covil dos cruéis leões, fechando suas bocas e preservando seu servo, que havia sido fiel e clamou a ele por proteção. A oração de Daniel foi um fator essencial para frustrar o decreto do rei e desconectar os perversos governantes invejosos que haviam armado a cilada para destruí-lo e removê-lo de sua posição no reino.